Me chamaram de louco, eu nenei gay. Se cê louco é ser pensante, eu me apeguei. Raciocinei, tipo racionais. Da ponte pra cá, chamaram nós de marginais. E eu vou dar meu sangue, não tô de brincadeira. Trampar de segunda a segunda-feira. E essa noite eu não dormi, madrugada escrevendo as minhas loucuras que eu guardei por muito tempo, mas eu me encontrei. Agora aguenta, rap ferramenta, uso da melhor maneira, uso a inteligência. E quem pensou que era fácil dar o rec e gravar? Se for pra fazer isso eu nem quero chegar. Ouvi uma voz de fundo, faz um rap dançante. Aí que eu ignorei, tentei fazer o mais pensante. Que tocasse não só nas caixas, mas tocasse na sua alma e libertasse do seu trauma. Se encontre na realidade verdadeira ou se perca no labirinto da tristeza. Seu maior inimigo se encontra em você mesmo. Ou você se liberta ou ficará enfermo. Se encontre na realidade verdadeira ou se perca no labirinto da tristeza. Seu maior inimigo se encontra em você mesmo. Ou você se liberta ou ficará enfermo. E eu peço paz de espírito e licença pra chegar. Minha inspiração foi na desgraça, eu vi que nada ia mudar. Eu nunca vi graça, sorrisos falsos me flagrando. E cada aperto de mão uma facada dando. Trabalhando na sombra sempre mocado. E quando o trampo sai na rua é pancada na orelha dos alienados. Sei quem tá comigo e quem veio pra somar. Grupo, termo no apoio e o mood pra gravar. Sonhar não paga imposto, então dá o mic pra eu cantar. Com a vontade que eu tô, quero o universo alcançar. Cê deve tá pensando, iludido, sonhador. Mas se eu não botar fé em mim, para onde que eu vou? Movimento no chão, na roda emoção. Mas sei que não é fácil não, latinha na mão e uns grafes no portão. Os grave batendo alto com um disco na mão. E eu com o microfone finalizando a sessão. Se encontre na realidade verdadeira ou se perca no labirinto da tristeza. Seu maior inimigo se encontra em você mesmo. Ou você se liberta ou ficará enfermo. Se encontre na realidade verdadeira ou se perca no labirinto da tristeza. Seu maior inimigo se encontra em você mesmo. Ou você se liberta ou ficará enfermo.